dia seria o pra quê? Ele tem agora, meu irmão, seu modo de agir, e eu comece agora a sentir o que Deus fará por você. Pra que parar se ele manda avançar a igreja? Temer se ele está ao lado de você? Pra que prisão se ele arrebenta tudo? Manda glória, unção e faz você passar. Pra que chorar se ele agora faz você sorrir? Pra que navio se o mar inteiro vai se abrir? Somente louve e contempla a mão de Deus e do que ele é capaz. Ele é capaz de transformar em tudo que não há. Ele acende a luz do sol e manda clarear. Quando ele entra no problema é pra resolver, e veja o que ele vai fazer. E quando ele se levanta o inferno vai cair. Hoje ele toma a tua vida e vai te sacudir. Não adianta segurar, porque hoje ele vem balançar tudo aqui. Se ele está ao lado de você, pra que prisão se ele arrebenta tudo? Manda glória, unção e faz você passar. E quando ele se levanta o inferno vai cair. Hoje ele toma a tua vida e vai te sacudir. Não adianta segurar, porque hoje ele vem balançar tudo aqui. Tua vitória, a tua igreja está aqui.